dia, Webjet 67, boa noite, Webjet 6747, informação Victor, 340 para Guarulhos. Boa noite, 6747, informação Whisky correta, aguarde aproximadamente um minuto para o 6747. Guardando, obrigado. Pastor 3-2, após o pouso da aeronave na final, a Lima mantém aguardando pista livre o Pastor 32. Pouso a Lima mantém, 3-2. Pioneiro 2-3, tem táxi aprovado até a interseção. Na interseção, chame a torre 118-612 para prosseguir correção. Chame na interseção para cruzamento da pista 1028, ajuste agora no 012. Confirme somente o indicativo do, da matrícula, senhor. É o Força Aérea 2-3-2-3 ou 2-7-2-3, senhor? É o Força Aérea 2-3-2-3. Está cruzando para o Chamaral, senhor. Gente, confirme se o senhor foi quem chegou como 2723 agora. Ah, negativo, 2723 ele chegou e já está sendo de novo para o Ok, então, sem problema, muito obrigado. Chame a interseção para o cruzamento da pista, o Pioneiro 23. Chamaral, Pioneiro 23. Pronto para cota? Prossiga. Objeto 6747, autorizado para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340, Atero Whisky 50. Então, coloca a questão no zero, primeira curva à direita, subida da El, até a posição Leda, após Bidev. Controle 199.35, transponder 5155, objeto 6747. 6747 autorizado, Guarulhos 340, decola da 10, direita da Euleda Bidev, 199.35, 5155. 5155, procedimento correto, objeto 6747. Chame quando pronto para o pushback acionamento, confirme o cimento, seu portão. Posição 4, chama quando pronto, 6747. 04, correto. Solo Salvador, muito bom dia, Rio 5972 pela Alfa. Bom dia, 5972, táxi aprovado Alfa e Kilo para o pátio 3, tenta sinalizado no pátio 3, o Rio 5972. Aprovado Alfa e Kilo, pátio 3, atenção sinalizador no mesmo, Rio 5972. Pastor 3-2, decolou 5050, controle 119.35, boa noite. 119.35, 3-2. Controle ao Pastor 3-2. Pastor 3-2, contato radar, sobre o 090, serviço de vigilância. 090, autoriza a posição CONDE da presente. Autorizado CONDE. CONDE, 3-2. Solicito o Pastor 3-2, nível final 1-1-0, se possível. Autorizado. Tang da Rio, que irá ingressar no Pastor 3, apoie e segue Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera da pistão 0, deverá chamar a torre em 1 no noite decimal 612, é o pioneiro 23. Um bom voo, senhor. Está cruzando a pista, o pioneiro 23, está com a nova aeronave, entendeu que vai dar passagem para ela, depois vai seguir na Alfa até o ponto de espera 0, onde chamar a torre 86. Correto, senhor, bom voo. Grato, boa noite. Fala, Salvador. O gol 1604, posição 62 e pushback acionamento. Posição 62 autorizado, senhor, pushback acionamento. Pushback acionamento 604. Chamada para o ataque. Controle Salvador, muito boa noite, a trip 55 no 5, transfere e mantém o nível no 40. Trip 55 no 5, acione identificação, mantém nível de voo 1 no 40, vou ir na proa da posição Pelô, chame da de descida. Na proa de Pelô, chamará para a descida, o trip 55 no 5. O senhor veria alguma possibilidade de a gente aproar o VOR e tentar mais próximo o pouso na 17, cancelando, senhor? Aprovado, chame da de descida. Gente, na proa do VR, 3555, muito obrigado. Gol 1889, chama Centro Recife, frequência 1288. 1288, gol 1889. Antônio Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, boa noite, identifique, chegada Mari, desça 050. 3305, chegada Mari, 050. Papá Romeu, Victor Mike Delta. Victor Mike Delta, prossiga. 400, Galeão, autorização. Gente, confirme parte do 50 de pista de Angela da Costa, senhor. Parte 3, se possível, da 10. Parte 3, pista 1-0 para o Galeão, ciente. Aguarde para a coordenação Victor Mike Delta, informação extra. Victor Mike Delta, vai ouvir agora o Will. Box 03, pushback, acionamento. 03, senhor, chame táxi, 6313. Tive puxa, acionamento, chamar táxi, 6313. De Salvador, 5 no 5 no ponto ideal de descida. Desça para 1-2-0, 5-5 no 5. Autorizado 1-2-0 para o 3-5-5 no 5. Gouro 604 para o táxi, o POB 187 com 3 horas e 25 ordenando a Recife. está para tratar, seu POB 187, 3 horas e 25, alterna Recife. Certo, senhor Recife, 187, 325, gol número 04, Finvex aprovada via pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0, ajuste no 0, no 2. O ponto de espera da pista no 0, chame torre em 118, decimal 612, gol número 04, tem um bom gol. Pátio, Juliette, Alfa, é após 18h30, tá, seu escuta, obrigado, uma ótima noite. Salvador, boa noite, é o passageiro 2224, e informação Whisky para Juazeiro do Norte. Gente, passageiro 2224, informação Whisky correta para Juazeiro do Norte, eu tenho aprovado 350, número 2 para cópia 2224, mais um minuto. 350, mantendo a sua escuta. Nome o Vitor Mike Delta, pronto para cópia? Prossiga. Por favor, meu Vitor Mike Delta, autorizado para o Galeão Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 400 via IDEV, após Upper November 857 até Sierra Golfo Mil, após Upper Zulu 16 até Grucho, após Upper Zulu 14 até Toquim. Decolagem do pistão no zero, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto BDEV. Controle 119 decimal 35, transponder 5156, por favor, meu Vitor Mike Delta. Autorizado 400, Galeão, saindo da El, com curva direita decolando da 10, 119.35, controle, transponder 5136, da El até a posição Leda, depois vai pegar até November 857 até Sierra Golf November, Upper Zulu 16 Tegru, Upper Zulu 14 Toquim, Victor Mike Delta. Correto, Delta. Somente após o Upper November 857, Sierra Golf Romeu, senhor. Sierra Golf Romeu e o seu transponder 5156. 5156, Upper November 857, até Sierra Golf Romeu. Correto, senhor. No ponto 3, chame pronto para o acionamento, Vitor McDelta. Chamarei mais alguns minutos. De entrada ao Janeiro, 3. Alterna Galeão com 4 horas. Galeão, 4 horas, confirme somente 071 a borda. Afirmo 071, Oxenã 6313. Obrigado, Oxenã 6313, táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera da pista no 0, chame torre em 118, decimal 612, 6313, tem um bom voo. Táxi autorizado via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chama torre 1186, Oxenã 6313, uma boa noite. Boa noite. Para acionamento, Victor Mike Delta, com 6 a bordo. Meia dúzia a bordo, copiado, Victor Mike Delta, livre acionamento, chame táxi. Chamarei de táxi. Passarido 2224, pronto para cópia? Prossiga, 2224. Passarido 2224, autorizado para Juazeiro do Norte, Sierra Bravo, Juliette, uniforme. Nível de voo 350, via Trazulu 19. Decolou a pistão no zero, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle 119, decimal 35, transponder 5165, passageiro 2224. Autorizado conforme plano 350 para Juazeiro, Upper Zulu 19, pista 10, com esquerda, Momo Frutti, controle 1935, transponder 5165, passageiro 2224. 5165, cotejamento correto 2224, somente o destino, senhora, existe uma cidade de Juazeiro em Bahia, a senhora está utilizando o Juazeiro do Norte, ok? Sierra Bravo, Juliette, uniforme. Correto, 2224. Na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento 2224. 2224. Solo de Salvador. Pode adiantar a saída prevista para o Galeão, para o Rio 5972? 972, de certo, senhor. Confirme a rota que o senhor tem no plano do senhor. Infelizmente eu tenho o seu plano com nível 320, mas negativo a rota. Rota e uniforme Whisky 50, senhor. para uniforme 50, uniforme whisky 50, será da Eulira Bidev. Só que eu já lhe adianto que se o senhor fez a volta somente com o whisky 50, o senhor deverá apresentar uma CHG de acordo com o meu tanque, que deverá ser a rota deverá ser por exemplo 257, assim, a Golfo Meu, a 16 Griff, a Pesolo 14, até o quinto. Entendido, Rio 5972. Fechamento, disponibilidade da uniforme WISC 50 fica para que horas? Se o senhor puder nos passar essa informação. Para o Galeão, a WISC 50, o senhor poderá fazer após. Só um minuto, deixa eu só checar com o colega aqui, já volto para o senhor com essa informação. Tá ok, obrigado. Ano 2, reporte na rotatória. Sente para a rotatória, 555-15, obrigado. Seixo 2, me escuta? 3305, está autorizado, aliás. Autorizado, afinal, 3305. Eu com certeza consegue usar o PISC 50. Eu me ative a informação que ela caduca ao 0010, senhor. Que até o 0010, aeronaves com destino a Guarulhos deverão seguir a rota contida no NOTAM 1163-11. Mas a partir do 010, o senhor pode ver a sequência sem problema. Ok, então para o Galeão, a parte da nossa estimada 0030, então permanece a uniforme 50. Afirmo, senhor, essa é a saída da El e da Pidev. Não compreendido, Dael? Dael até a posição Leda após Pidev. Ok, Dael, Leda, Pidev, muito obrigado. Beleza. Salvador, o passageiro 22 do espaço pronto para o curso e acionamento. Livre curso de acionamento, 22 do espaço, chame táxi, senhor. Chamará para o táxi, 22 do espaço da passageira. Chave controle em 1935, boa noite. 1935, chave 6303. Boa noite, boa noite, sou azul 4209. Decolado na Dael. Seu nome é 313, contato radar. Sabe para nível 360, serviço de vigilância. Para 360, chave 6303. É o IT que vai abordar o pacote, a gente vai ver. Então 3305 no localizador, prossegue final, chame torre no 8 decimal 6. 8 decimal 6, tá, 3305, boa noite. Boa noite. Para o táxi, meu Victor Mike Delta. Tá 10. Após Juliette e Alfa, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera da pista no 0, chame torre em 1 no 8, decimal 612, Victor Mike Delta, tem um bom voo, senhor. Pista no 0 liberado, 3305. 3305, baixante, cavado, livre voo, pista 10. direto, livre pouso, pista na zero. Torre Salvador, muito boa noite, trip 55 no 5, transfere. 55 no 5, boa noite. Será o número 2 para pouso, tráfego número 1, Airbus passando marcador externo. Está visual com o mesmo? Afirmo, visual. Ok, provento separação para enquadrar-se como número 2 para aproximação e pouso pista 17, o vento 90 graus com intensidade de meia dúzia nós, trip 55 no 5. 55 no 5, está ciente do tráfego, vai se ajustar para pousar como número 2. Azul 4209, pronto para o pátio. Afirmativo, presidente. Azul 4209, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, rota direta. Decola da pistão no zero, com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto bridge. Controle 119, decimal 35, torre 18, decimal meia dúzia. Transponder 5170, azul 4209. Azul 4210, aqui, decolagem da 10 pela direita da L, Leda, de bridge. Controle 1935, torre 186, transponder 5170. 5170, protegimento correto, azul 4209, portão 09, chame quanto pronto para o posto de estacionamento. Faça uma prova de estacionamento, 4209. Aparelho 224, pronto para o táxi do Céu 227, alternando Fortaleza 340. Copiado Fortaleza 027, 340. O parceiro 2224 tem táxi aprovada via PAT principal, Juliette e Alfa até o ponto de espera do pistão 0 como número 2. Ajuste agora no 013, ajuste padrão. No ponto de espera do pistão 0, chame torre 18, decimal 612, parceiro 2224, tenha um bom voo. E a PAT principal, Juliette e Alfa no ponto de espera 18:30, uma boa noite. Posição 4, autorizado, pushback acionamento, objeto 6747, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6747. Torre trip 55 no 5, está enquadrando na final da 17, contra embaixada travado, visual com o tráfego número 1. Tem livre pouso na pista 17, vento de 70 graus, com meia dúzia nós, trip 55 no 5. 55 no 5, sim. Torre Victor Mike Delta, pronto na guerra. Victor Mike Delta, Lima tem cabeceira 1-0. Victor Mike Delta. Lima tem 1-0, Mike Delta. São 3305, solo 09, libera a direita, chame solo 129. 219, boa. Boa. Boa noite, São 3305. Boa noite, São 3305. Táxi aprovado via Alfa. E após o passaredo que está liderando agora a parte principal, ingresso Juliette, portão 07. São 3305. Alfa, após o passaredo, só segue via Juliette para o portão 07. São 3305. Salvador, boa noite. Novamente o passageiro 2224, pronto no ponto de espera da 1-0. Boa noite, a Lima tem cabeceira no 02224. A Lima, a Lima. Salvador, total 9908. Total 9908, prossiga. Muito boa noite, eu sinto. seguinte, nós vamos para Guarulhos, colagem prevista a 0040 Zulu. Será que o senhor poderia nos adiantar qual seria o trajeto, a aerovia? Sol Zuno 1, libere a direita e transfere Sola em 1219-5515. À esquerda, confirme. Desculpa, à esquerda, é isso mesmo, à esquerda e Sola 219. 1219, claro. Nossa escuta, prossiga 6313. Após Leda, o senhor voa Eudes. Ciente, após Leda, voa Eudes. Oxanar 6313. Solo Salvador 355, livrou a 1735. 35515 para o Pátio 3, sobre a Debra Taxessor, via Alfa, correção. Via pátio principal, observando o TAM, ingressando no portão 07. Após o mesmo ingressando 7, o senhor contorna o pátio principal, ingressa no pátio 3 e atenta assim no vendo aquele pátio, o 5515. Ok, o 5515 já ingressou aqui no pátio principal e tem condições de tratamento. Só por gentileza, aguarde o TAM ingressando 7. Ok. Tá... visual, contrato. Solo Guarulhos, é solo Salvador, objeto 6747-121 a bordo, 4h30, com fins para, para o táxi. 121 no 4h30, com fins copiado, objeto 6747, tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão no ponto de espera pistão 0, sem torre 1,18 decimal, meia dúzia, tenha um bom voo 6747. Padrão via Alfa, 1986, obrigado, bom trabalho, boa noite. Controle, boa noite, novamente ao passarelo 2224, decolado Momo, Frotina, sua escuta. Passarelo 2224, contato radar, sobre o nível de voo 350, mantenha a saída Momo. 350-2224. Poderia por Zeca avisar o trip quando cortasse o motor, por favor, para depois a gente passar as suas 6 horas. Estou agora no ping, estou girando por conta de estar aguardando a usina. Não, já está em idle, então a gente já pode passar por trás? Pode. Ah, obrigado. E decolar da 1-0, vento 80 graus, 6-2-9. A linha decola da 1-0, 6-7-4-7. Estacionamento azul 42009 na posição 9. Gente, no portão 09 está passando a cauda a TR da Trip em direção ao ponte 3. Senhor, após o mesmo livrar a cauda, tem livre o pushback estacionamento azul 4209, chame táxi. Após passagem da TR da Trip, vai tomar seu táxi o azul 4209. Solo Trip 5515, conforme o